Alô, boa tarde. O Papa Tango Romeu do Oscar, 5 milhas do campo, já visual. Gente, prossegue para 1-0, Romeu, até o Oscar. Negativo, senhora. O Romeu do Oscar vai estar aproximando, vai girar uma base pela direita para a pista 1-7. Gente, aposte na final, Romeu, até o Oscar. Gente, eu tô parando na final, Romeu, até o Oscar. Bota na live que é 21 November Alpha, que negar 1-0 no 2. São 3283, time Recife, 12685. 83283, bom dia. 12685. 85, obrigado. Grau de 09. Recolado ao 47, controle 1-1-9-19. 19-8, obrigado. Posicionamento 1-42. 1-42 é o controle, contato radar. Contato radar, 1-42. Aguarde cópia. Controle, autorizo o chané 6326, proa 030, ligeiramente à esquerda, com uma formação. Livre. O hotel Oscar no Salas 48, o pátio é aberto? Te autorizado, o backtrack reporte pista livre. Volta aquilo pronto, copiando. Para Fortaleza, conforme 270, decola 1-0, corrigindo, decola 1-7, com a primeira curva à esquerda, saída a Puca Jamo, depois vou direto à posição Unicar, frequência do controle em 1-9-8, a torre em 1-8-95, seu transponder 5522, Lima, volta aquilo. DBTA para acionamento, táxi de decolagem, torre 11895, Lima Papaquilo. Quer ver que prossiga? Cairo Lourenço, quarto cópia. Guião 3325, câmbio. 251-13325, é isso? É, sim. Obrigado. Estacionado no pátio de autoridades, confere. Pátio, obrigado, galera. Aguarde cópia. Quebec, é o solo. A que horas é a sua notificação que eu não tenho até o momento? Aguarde cópia. Autorizado o ingresso, a porta pronta para a decolagem, 20 de novembro. Para Brasília, nível de voo 260, a rota Perzulu 17, até Formosa, após a Peruísque 10, decola 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, frequência do controle em 1198, a torre em 1.18.95, seu transponder 5535, Guará 03. Do ILS pro 6326. Autorizado. Livre acionar reporte táxi Guará 03. Ano 326, Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre. Frequência 1.18.95, Oceano 326. Informativo, 1.18.95 é a torre, o Oceano 326, boa. Boa, Gol 648, está autorizado a aproximação ILS. Romeu Charlie X-Ray, direto para a final da 17, autorizado. 95 para a decolagem, Vitor Maquebec. Tá bom. 42, chame Recife, frequência 126-85. 1129, Kenegal 1012. Repouso 1010, 1012, 6326. 2685, Chané 6142. Trip 5490, chame Recife 12685. Recife agora em 12685, Trip 5490, obrigado por contato. Boa. Zona Weber Alfa, Ventana Exterior de Turbulência do Foque Ascendo a Avianca, Ventana 20 graus, 129, autorizado decolagem para o Chino 7. Gol 648, Duna localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, gol 648. 295, 648. O meia direita, solo, 121, décimo 9. É, direita, 319. 03, tem táxi autorizado, reporte próximo à interseção do pátio com a pista, Guará 03. Tá próximo à interseção do pátio com Guará. Tá, então. Livre. Certo, Delta, boa tarde, prossiga. Torre ao gol 1648. Boa tarde, da família do externo dado 1-0. Zona 648, continua a aproximação, aguarda nas instruções para o pouso, informa o tráfego da coluna da 17, não interfere com a aproximação. Reporte quando baixar e travado, que negar, 10, 12. 10, 12, baixou e travou no momento, gol 648. Transponda 0125, correto. T326, chanel livrou. 6326, táxi autorizado, Alfa Índia para o portão 01. Alfa Índia 1-326. Repouso, 1642. Salvador Azul 4131, oficiante da mais autorização para o câmbio. 4131, ciente. Aguarde copo, um minuto. Vai dar, 4131. Alfa Índia, November Alfa. Afirmativa, aguarda para o cruzamento, Índia November Alpha. Vai aguardar para o cruzamento, aguarda para o cruzamento, Índia November Alpha. Rádio Livre Acionamento, reporta táxi, Mike Eco Delta. Patrona 31, pronto, cópia. Pronto, cópia, patrona 31. Campinas 300, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meia. Frequência do controle em 1198, a torre em 11895. Seu transponder 5551, azul 4131. Autorizado 300 para Campinas, decola da 10. Saída da El, Leda após Bridge, intercepta Pesulu no meia, controle em 119.8, controle em 119.95, transponder 5551, azul 4131. 4131, informe pronto para puxa acionamento. Tomará. São Salvador, muito boa tarde, eu passaria 2230, tendo a informação ATIS para Vitória com pista autorização. Aguarde cópia 2230, para que horas está seu calço fora? Zero 03, chame agora a torre, frequência 118, 118.95, para autorização de ingresso na pista, Guará 03. São Salvador, passaria 2230, informa que já foi inspirado o plano de voo, o plano foi feito uma DLA. Ah, ok, vou checar junto a IS então, eu não recebi seu plano até o momento. Aguarde cópia. Guarda, passaria 2230. 3, autorizado ingresso na pista, pode ir pronto para decolagem, capoeira na 0. 1648, no solo 01, direita, solo 121, décimo 9. Direita, 219. Dia November Alfa, autorizado o cruzamento do campo, mantenha minha escuta aguardando transferência. Autorizado o cruzamento, está na sua escuta. 5648, tá, Golia, entrou? Confirma a aeronave que quadrou para o solo. Voo 9648, ele entrou. Voo 9648, táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, no 6.48. Alfa da Juliette. November Alpha com proa do corredor forte, aguardando transferência agora. Proa do corredor forte, aguarde transferência, Índia November Alpha. Ajuste 10, 12. Está autorizado, via chegada Mari. Agora 03, informa o tráfego que decolou da pista auxiliar, efetuou o cruzamento do campo e se afastando com proa no nordeste, não interfere com a decolagem, vento em Salvador 120 graus, 109, autorizado a decolagem, pista 10. Esperava transferir agora para o controle 119.8. Quebec. Semana Oeste, o Kenegar 1-0-1-2. De November Alpha copiou a instrução da torre? Negativo, senhora. Transfere pro controle agora em 1-1-9-8, até o regresso. 119-8, controle, muito obrigado, até o regresso, em de November Alpha. Que é cuidado, autorizado o táxi até a Oscar tentando um tráfego que já foi autorizado, reporte não, acho que quem negar 1-0-1-2. Controle Índia November Alpha, estamos no corredor forte, mantendo 1000 pés. Ciente, Papotão, Índia November Alpha. 4 milhas e meia, totalmente igual. O meu tio Alex 3, chame a torre, 1-1-8-9-5. 2-3-8-9-5, grava outra base. Controle, uma boa tarde, agora 03. Agora 03, eu controle Salvador, meu cordial, está em contato o radar. Sim, agora vou transitar nessa. Oi. Seu código transponder 5456-2230. Autorizado para Vitória Conquista, nível 180. Vai decolar pista 10, com curva direita, perfil da saída Arbor. Após Arbor, transição Elefa, Elefa Obducti. Após direto Conquista. Controle 198, torre 18.95 e o transponder 5456, passaria no 2230. Correto, acuse pronto para o pushback 2230. Acompanhamento, passaria 2230. Só o 1-3-3-3-8-0 a bordo, 3 horas de... Autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via pátio principal Índia e Alfa, quando no ponto de espera torre em 118.95, gol no 333. Via pátio principal Índia e Alfa, ponto de espera 3-3-3, gol no 333. autoriza por onde leva pro Guará 03? Positivo. Leva pro Guará 03. Quebec autorizado, ingresso na pista, ali mantém. E reporta para o decolagem, aqui também Quebec. Livre, reportagem estabilizada. Afirmativo, reporta na hora como é que é curioso. Meu X-Way, o meu Charlie X-Way no solo 07, autorizado. O táxi até o hangar da Bata. Salvador, bom, 333, faz uma de 0 da 10, pronto. 336, autorizado, NR, mantém, tipo no 0. Ali mantém, não no 0, 3. Tem, Adel. Livre decolagem, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 1 a 0 nós. Depois autorizado, não no 0, ou no 333. Salvador, muito boa tarde. Trip 5241 para Vitória da Conquista, nível 1 no 60. 5241, Conquista 1 no 60. Aguarde coordenação junto ao centro. 5241. Ciente, estamos na sua escuta assim que possível. Lá em Quebec, o vento, 120 graus, 10 nós, autorizado de decolagem, pista na 7. Após a rolagem, autorizado a NR, manter pista na 7. Como é que é com Delta? Boa tarde, eu tenho a minha vida no 47. Luciano 6314, controle? Boa tarde, informação mais, 5290. Boa tarde, autorizado via chegada à área, GX1012. E 12, pode contar? Pode. Não. Esse 41 está pronto, copiar? Por gentileza, senhor, na sua escuta. Conforme solicitado, Vitória da Conquista 1-60. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, daí DCT Conquista. Frequência do controle em 119.8. A torre em 118.95. Seu transponder 5001, trip 5241. 5241 para Vitória da Conquista 1-60. Decola da 1-0, curva à direita na Arbor, Elefa. Após DCT Conquista. 1-1-9-8. 1-1-8-9-5. Transponder 5001. Correto, informe pronto para o pushback 5241. Tomaremos as chamadas para as manobras de push 5241. Acionamento passaria do 2230. Acionamento autorizado, push em coordenação com a equipe de Sola Cusi Taxi 2230. Autorizado em coordenação, passaria 2230. A recuperação é a porta branca para decolagem, calma o tráfego passando duna. Brilhante. O tráfego que decolou à frente, vento em Salvador 120 graus, 120 nós, autorizado decolagem, pista na 7. Salvador, tá 3154, estabilizado, baixo travado. Sim, estão 3154, continue em aproximação, aguardando a pista. Autorização para o pouso, QNH 10, 12. Afirmativo, também 12, aguardando a autorização de pouso, 3154. Então foi o 4131? Correto, 4131, gate 3. Tem condição de iniciar o momento? Afirmo. Autorizado, reporte táxi 4131. Delta, já tem Delta, tá pronto aí, Delta. Delta decolada 112, controle transfere 119, decimal 8. 198, Delta. São 3 e 154, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 109. Eu vou checar então, 3154. Chamará, livrando CCR, da presente acendendo para 1000. Positivo, livre. Ilhéus. 1649 para Ilhéus, um minuto para cópia. Obrigado. Nada. Guardião 03, chame Recife 1288. Guardião 03, Salvador em blind, chame Recife 1288. Eu corrijo, Guará 03, chame Recife 1288. Entendido, 281, Guará 03. 288. 288, Guará 03. Pronto. Ilhéus, é um plano Yankee, inicialmente 240, após 145 vai prosseguir visual. Decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Frequência do controle em 1208. Corrijo, frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95, seu transponder 5576, ou no 649. Gente, autorizado 240 para Ilhéus, demolando a pista 10, primeira com a direita, perfil da Euleda, 19.8 ao controle, 2295, 5576, aciona o 649. Forme pronto, puxa o acionamento. Gente, obrigado. Colégio Vista 7, 21, 10 graus, 10 graus. Colégio 413, estamos para táxi, está com 110 a bordo, 4 horas e 35, operando Ribeirão Preto. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 118.95, uma boa tarde, 31, confirmando azul 41, 31. De Alfa, até 10, 118.95. Com 4 anos de idade, quero mandar baixo. Igualmente. Fala, Tantris, 154, livrando a sua escuta. 4462. 4462, ciente, aproximação para pouso, cheque trem, torre 1-1-8-5. Obrigado, até já. Salvador, boa tarde, azul 4462, passou duna visual. Imagina a aproximação, aguardando instruções para o pouso, azul 4462. Na sua escuta, 62. Curva à esquerda, Lima, Papaquilo. Tente, Lima, Papaquilo. Chame agora o controle em 1-1-9-8. Obrigado. Boa tarde, Lima Papaquilo, decolou, está com a na esquerda, na sua escuta, cruzando mil pés. Lima Papaquilo, transponde 5552. Ele, 5552. Ano 54, ingresso via Juliette, portão número 5. Juliette 5, está 3154. Papaquilo, contato radar no acionamento do COAC. 331, prossiga. Autorização, Gotham City, não, desculpa, São Paulo, cara. São Paulo, 6331, um minuto para cópia. Acerão. 4462 da Azul. Frente Azul 4462, avistado, vento 1-0 graus, 1-2 nada, autorizado, pouso, piso na 0. Pouso autorizado, 1-0, Azul 4462. Cinco. Chamada Recife 3325, gol da 333. Salvador Lima, Papaquilo. Prossiga. Ah, cruzando 3000, autorizaria voar Fortaleza? Eu até que gostaria, viu, capitão, mas o nosso espaço aéreo aqui é extremamente limitado, é apenas um controle de aproximação, só a princípio vai ter que cumprir a saída, viu? Obrigado, amigão. Chame torre 1895, passaria do 2230. Pate 3, pate 2, Índia, Alfa, no ponto de espera, 1895, passaria 2230. November Yankee Mike no pate 4, sente, aguarde cópia. Xaner 6331 está pronto para cópia. Ah, termo. Para Congonhas 360. Decola da pista no zero com primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, depois voo direto à posição bridge, onde interceptará a Pezulu 1-6. Frequência do controle Salvador em 1-19.8, a torre em 1-18.95. Seu transponder 5007, Oceaner 6331. 6331, então, foi autorizado 360, da EU, Leda, Bridge, onde intercepta Perzulu 16, aí chama o controle em 198, 1895 a torre com 5007 no transponder. Correto, informe, pronto, puxa, acionamento 6331. Assim, operação. Mike, solo voltando. Só me confirma o setor que pretende voar e o tempo de voo. TGL em Valença, sente, 1h40. Decola da pista 17 com curva direita, sai no corredor axé, 1-10. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. E acione o código transponder 0151, o November Yankee Mike. Ao alinhar sem livre decolagem, vamos para 10 graus, 1-0. Alinhar sem decolagem, 3-2-2-3-0, boa tarde. Após a rolagem do Embraer, autorizado a alinhar e manter para 1-0. Após a rolagem do azul, vai alinhar e manter para 3-2-3-0. Azul 4462, tem táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, seu portão é número 3. Reporta Alfa antes da Juliette 4462. Até Oscar Zulu chamando o Salvador, prossiga. Notificou? Yankee, Mike, em cima na hora, estou para ingressar. Quem negar 1-0, 1-2. Bravo, Luiz, prossiga. Bravo, Luiz, voo local, qual setor? TGL em Veracruz, decola da 17 com curva direita, a frequência do controle em 1-19-8, seguindo via corredor forte, corredor axé, confirmo, corredor axé. Para TGL Veracruz, a torre em 118.95, seu transponder 0-1-6, bravo, Kilo Whisky. Ativa até a Oscar. Ok, está correto, só me confirme seu tempo total de voo. 1 hora, para ataque de decolagem, chamará a torre em 118.95, bravo, Kilo Whisky. 4131, decolado aos 21, no controle transfere em 1-19.8, bom voo. 198-4131. Cajamo e depois DCT Aracaju. Controle Salvador, boa tarde, azul 4131. Azul 4131 no controle, contato radar. 4-0. Livre ingresso, portão 03. 3230, decolagem autorizada, ventando 30 graus, 109. Nível de decolagem, passageiro 2230. Controle, autorizado via chegada à mar e ajuste 1012. Chegada com Luiz, que negar na 0 no 2. Salvador Azul 4131, serviço coordenal nível final 320. Anotei a solicitação. Essa é a existência da sua notificação, aguarde um instante. 230. Série 2230, controle, contato radar. Oceano 6314, Duna, localizador em aproximação, torre 1895. 295. Azul 4131, não autorizado. Autorizado 320, 413. Lima Papaquilo, chame Recife, frequência 12685. 1285, obrigado. Reporte baixado e travado. Sinegal 10, 12. Positivo. 17 Belhaus, aguarde copa um instante. Posição 1-1, está autorizado o reporte táxi. Oscar Zulu. Eu solo. Sobre, voo local do aeroporto Enrimar com retorno para o mesmo local com sobrevoo de São Roque do Paraguaçu, 1h30 de voo, decola da Presidente saindo com proa norte. Frequência do controle em 119.8, a torre 118.95, transponder 0110, Oscar Hotel Zulu. Eu não entendi o POB e a autonomia, são muito baixo. A bordo 3 horas, ciente. Passe a torre em 1895, uma boa tarde. O Xenia 6311 no portão 11, afirmo, tem acionamento autorizado, puxa coordenação com a equipe Sola Cruz e Táxi. Tráfego Xenia 6321. 6321, prossiga. Por favor, autorização Salvador, autorização Brasília. Brasília, será coordenado 6321, um minuto para a cópia. 7 November Yankee Mike, autorizado ingresso, porta pronto para decolagem. 6314, no salão 28, libera direito, no salão 1, 2, 1, 2, 1, 9. Libera direito, qual é a frequência do solo? 1, 2, 1, 2, 1, 9, 121.9. 19, né? 3225, azul 4131, obrigado pelo trabalho. 314, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 6314 do Ocean Air. Alfa, reporte da Juliette para ingressar no 6314. Ocean Air 6327. Pronto, cópia. Pronto, siga minha pedra. Para Ilhéus 240, autorizado, decola no zero com primeira curva direita, saída da El, depois Leda, daí então direto Ilhéus, onde completa visual. Frequência do controle em 1198, a torre em 1895, seu transponder 5010, Oceaner 6327. Obrigado, Marilhão, nível 240, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 598, torre 1895, transponder 5010, Oceaner 6327. Correto, informe, pronto para puxo acionamento. Obrigado. Oceaner 6321, está pronto para copiar? Prossiga, por favor. Para Brasília, confirmando Brasília, 320 nível, a rota Pêndulo 17, decola 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após voo a posição Alfa, interceptará Pêndulo 17. Frequência do controle em 1198, a torre em 1198.95, seu código transponder 5017, Oceaner 6321. 320 para Brasília, Pêndulo 17, pista 10, curva direita, Arbor, Elefa para interceptação da aerovia, 198, 1895, torre, transponder 5097. Informe pronto, puxa acionamento, me confirme o portão. Gente, o hotel Oscar Zulu comprou a norte e aguardando transferência. Norte, aguardando transferência, Zulu. Autonomia vai alternar Galeão. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Pat 1, Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 1895, Ocean Air 6331. Pat 1, Índia e Alfa, quando pronto, 1895, vai chamar o 6331. Via Mário 12, 1396. Aguarde o tráfego da companhia. Está taxiando em sentido contrário em direção ao ponto de espera, 6314. Controle Salvador, passaria 2230, está cruzando 090. O senhor está presente por onde, Obdude? O 2230 mantém a saída. Eu mantenho, passaria 2230. Eu acho que é Zulu, controle. Decolado da CIA, do porro, está na CIA, controle sobre o voo, então, Roque do Paraguaçu. Cliente, prossiga visual na escuta, o hotel Oscar Zulu. Visual na escuta, hotel Oscar Zulu. Ainda tem estimado para São Roque? 15 minutos na presença, senhor. Ok, hora certa, 1731, mais 15, mais introdução de tráfego para Aracaju, para a gente ver. Aracaju, 190, decola da 10 com curva esquerda, sai Puca, Jama, após direto Aracaju. Frequência do controle em 12, confirmando, frequência do controle em 1198, 1198, a torre em 1198.95. Seu transponder 5027, trip 5627. 190, a saída, cabeceira de usa 10, Puca, transição Jama. Depois direto Aracaju, o 1198 é o controle, 1895 é a torre, 1527 é o transponder. Fome pronto para o pushback 5627. Vai, infama, está na parte 3. Salvador, 35, 2, 4, pushback, estacionamento, foco, parte 3. O 5241 no Pat 3, tem acionamento autorizado, puxa em coordenação com a equipe de solo, informe táxi. Para táxi 5241. No 3192, livre ali. 3192, cruzará estabilizado. Sânio 2230, após Arbor, direto Conquista. Após Arbor, direto Conquista, passaria 2230, grato. Controle, autorização, Índia 90 Alta, ascensão para 2000 pés. Livre. Sim, livre. Frequência livre. 9, decimal 8, bom voo. 9, 8, boa. Controle Salvador, muito boa tarde. Alexandre 6331 no perfil da DAEL, na sua escuta. Alexandre 6331 no controle, contato a rodar. Para o táxi 5241 DOB 46, autonomia 4 horas e 30, alterna, muito fácil. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via pátio 1, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895 5241. Autorizado o táxi Alfa, pode estar dando 0 245 Dael Leda, 6331 ou não? Autorizado. Dael Leda. Dael Leda. Dael, autorizado Leda, da presente 6331 ou não? Rota 3192. 3192, continua aproximação, reporte no externo com o trem baixado e travando. Em negar no 012. Boa tarde. Boa tarde. Polo 649, coordena a equipe de solo, vai passar a cauda 1 ATR da Trip, após o mesmo pode executar o push em forma táxi no 649. Gente, após o Trip da livre, o 649 da Gol, vai coordenar com o público solo. Externo, baixo travado, avistando, TAM 3192. Tenta 3192, vento 1 a 0 graus, 1 a 0 9, autorizado, pouso, 1 a 0. Pouso 1 a 0, 5249, tráfego na final do 1-0. Após da TAM, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Após a passada do aeroporto, alinhar e manter o 1-0. Autoriza 2230, chame Recife, frequência 288. Recife 1288, passagem 2230. Controle, o November Yankee Mike está no através do farol da barra. Gente, frequência livre. Livre, November Yankee Tango Lima, Kilo X-Ray, este é o Controle Salvador, meu cordial prazer falar para você. Autorizado. Positivo. O 9280, número 3 para pouso, velocidade 210, prossiga na descida para 2000, vai ser vetorado. Afirmativo, desce para 2000, reduzindo para 210, o gol 9280. Yeah. Controle Salvador, boa tarde, gol 9807, informação Mike, atingindo 160 para prosseguir. Gol 1807 Salvador, autorizado via chegada Bonf, ajuste 1012. Via Bonf 1012, gol 1807. Gol 396, livre LF. Livre LF 390. Gol 9280, vetoração direita 240, vai navegar na proa durante 8 milhas, mais 8 milhas para retornar com curva esquerda. Em caso de falha de comunicações, voe para Simbra Magnética 115. 627. Livre push, coordenação solo, vai reportar para o táxi. Solo 649 para o táxi, alterna Salvador, 2 horas e 1, 101 a bordo. Livre táxi, ponto de espera da 10. Quando lá, chame torre 118, 95, gol no 649. Livre 295, obrigado. Nada. 1, chame Recife, frequência 13325. Sendo 6331, controle Salvador, transmitido em blind, chame Recife 13325, caso negativo 1251, sendo 6331. Que frequência livre. Frequência livre, bravo, 198, obrigado, bom trabalho. Nós, passamos. Controle Salvador, boa tarde, trip 5241. Trip 5241 é o controle, contato radar. Gente. Controle Índia November Alpha, felicita regresso, descida para 1000 pés. Autorizado. Gol 9280, esquerda 180, próximo vetor será para o localizador. Tem como limite o localizador, câmbio. Afirmativo, vai curvar de esquerda para 180, limite ao baixo, com 9280. 19280, reduza para 170, esquerda 120 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 120, repassando estabilizado, reduzindo no 920. Gol, vento 40 graus, 099, autorizado decolagem, piscina 0. Livre decolagem, 149 da Gol, aqui. Está no localizador, avistando o gol 1396. 396, Duna, localizador, checa trem, torre 1895. 295, bom dia. Salvador, bom dia, o gol 1396, passou Duna. Boa tarde, 1396. Continua em aproximação, guardando a pista livre, reporte vai sair do trabalho, se negar 1012. 396. Autonomia Atena Recife. Autorizado, pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, trip 5627. Pátio autorizado, pátio principal Índia Alfa, ponto de espera 1895, trip 5627. Boa tarde, da 3155, informação Mike, autorização para Guarulhos, pronto agora. 3155 para Guarulhos, um minutinho para cópia. Sim, tem a saída revista. Tem sim, para Guarulhos, o senhor vai sair pela Pesulu 44, é da El Leda, depois o senhor voa direto à posição Eudes. El Leda, Eudes, obrigado. Nada.